Thank you. dia, Santo Yankee Golf, estamos na 13, em posição remota 13, solicitando autorização de reboque para a posição 62. Tango Yankee Golf, autorizado início do reboque, reporte moderno. Ok, senhora. Salvador, bom dia, Pan, Tango, Yankee, Golf, Ponte 6, informando o chefe do reboque. Gente, bom dia. Tráfico Salvador, um bom dia, é o Xané 6251, quem está Gol, vocês já estão fora dos 3 aqui, né? O Xané 6251, bom dia, tenho pré-autorizado 360, copia, guarda a coordenação. Copia, 360. Guarulhos, 360 autorizado, decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda Mótiva, e a Azul 1-0 até Taubaté. 5113 Transponder, controle 1-2-0 decimal 8. Autorizado Guarulhos, 360, planta de 1-0 até Taubaté. Recorda pista 10 com curva direita da El Leda Mótica. Acena 5113, controle 208, 625. 65, no cotejo muito correto, confirme a posição. Está no fim, é 5. Para o posicionamento. Chamarei. controladora Xangri 625, Ouro Puxa, estacionamento, posição 5. 25, autorizado, chame pronto para o táxi. Agora. Agora o táxi da China 6251, 4 horas e 45, 154 com... China 6251, táxi via Patins, é ponto de espera Torre 1, 98, decimal 95, antes de China 099, uma roupa. 099, decimal 29. Bom dia, 6251, ponto 010, pronto. Bom dia, 6251, autorizada a linha decolar. Pista 90, vento calmo. Paulo Salvador, bom dia, TAM 3171, quente da Golf, portão 3. TAM 3171, bom dia. Pronto, qualquer barulho, nível 320? Tá pronto, 3171. Barulho, nível 320 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da EL, Lê da Monte, via verde 1-0 até Tabaté. 5120 transponder, controle de 1-20, décima 8. TAM 3171, autorizado nível 320, decola da 10 com curva direita, perfil da EL, Lê da Motiva, e intercepta o Zulu 10, até Taubaté. Transponder 5120 e controle 1208. TAM 3171, cotejamento correto, chamo pronto para pushback acionamento. Chamada pronta, TAM 3171. Controle 6251, voltando. Sigo. Poderia, por gentileza, coordenar com o centro da Pro de Ognavi? Pode. Obrigado. Autorizado o diretor Ognavi, hoje na 6251. Ah, tô vendo Ognavi, 6251. Salvo. Salvo, Salvador, muito bom dia, Avianca, Alfa, Vitor, Papá. Alfa, Vitor, Papá, bom dia, prossiga. Salvo, como é? Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal até o finger número 5. Autorizado o início do reboque, repasse para ingresso no pátio principal. Papá, ciente, chama na para ingresso. Na 6251 no controle. Vamos chegar. Restrito para o nível 320 e chama em Recife, frequência 133.95. Sim, restrito ao 320, vai chamar 3315. Bom dia. Salvo, Salvador, Avianca, Alfa, Vito, Papá, solicitando autorização para adentrar o pátio principal até o fim de número 5. Autorizado, repasse o técnico. Controle 6251 voltando. Prossiga. Negativo contato, 1339. Esse na 133.25 e na 128.8. Bem, obrigado. Salvador Avianca, Alfa Vito Papá, comunicando o término de reboque. Bom dia, tá? Bom dia. Solo, 3, 1, 7, 1, posição 3. Posição 3, autorizado a chamar táxi, 3, 1, 7, 1. Vou falar para o táxi, 3, 1, 7, 1.